Antena Barato. Junge, komm bald wieder nach Haus. Junge, fahr nie wieder hinaus. Ich mach mir Sorgen, Sorgen um dich. Denk auch an morgen. Denk auch an mich. Junge, komm bald wieder nach Haus. Junge, fahr nie wieder hinaus. Wohin die Seefahrt mich im Leben trieb, ich weiß noch heute, was mir Mutter schrieb. In jedem Hafen kam ein Brief an Bord. Und immer schrieb sie, bleib nicht so lange fort. Junge, komm bald wieder nach Haus. Junge, fahr nie wieder hinaus. Ich weiß noch, wie die erste Fahrt verlief. Ich schlich mich heimlich fort, als Mutter schlief. Als sie erwachte, war ich auf dem Meer. Im ersten Brief stand, komm doch bald wieder her. Junge, komm bald wieder nach Haus. Junge, fahr nie wieder hinaus. Ich mach mir Sorgen, Sorgen um dich. Denk auch an morgen, denk auch an mich. Junge, yeah. floor stepping like hell. She moved like she had a whole lot of practice. Body of a model and the face of an actress. The floor's packed so she rubbed against me. We gon' two-step until the club is empty. Usually I play the wall, but mommy got me doing the St. Louis and all. It's crazy. Antena Web, cada vez mais a sua rádio. Compares to these

I don't Antena Web, a sua estação radiofónica na internet. Aumentamos do tamanho, a nossa obra é um colosso. Saltamos a cerca do pensamento tacanho e destacamos-nos neste mundo estranho. Nós assinamos o compromisso de não sermos permissivos com tudo o que é preciso. Lançam feitiços, mas nós quebramos em guizos. Estamos prestes a encher estes nossos vossos lisos. As ruas são infernos, nós geramos paraísos. Viemos colorir os vossos rostos com sorrisos. Nunca mais baixaremos a cabeça, cumprimos esta promessa e não há quem nos impeça. Nunca mais seremos cães de Pavlov, inflamamos pavios de cocktails Molotov. Focamos na vida como uma ave de rapina que visualiza a presa no fundo da rapina. A nossa vibração é positiva, a nossa intenção é construtiva. Águas passadas vão ao evoluir os nubacentes. Nós no fundo construímos quando vemos aqueles ruins não decidimos. Reconstruímos o mundo e não aos nossos filhos. Águas passadas vão ao evoluir os nubacentes. Nós no fundo construímos quando vemos aqueles ruins não decidimos. Reconstruímos o mundo e não aos nossos filhos. Para o momento, ei, dá tempo ao tempo. Chegou a altura de todos olharmos um pouco para dentro e refletirmos sobre os erros que ambos cometemos. Das pessoas todos nós magoamos, mesmo quando assim não queremos. Das merdas estúpidas que todos fazemos e dizemos acerca de assuntos pendentes que ainda não resolvemos. Esta merda é sincera, de certo nem estavas à espera que nós levássemos a música de volta àquilo que ela era. Acredito, é puro, consciente e maduro. Semeamos um passado, colheremos um futuro. Mais promissor repleto, valor interior. Mais calor humano em reforma para eliminar o rancor acumulado no peito, derivado ao stress da rotina da ruína, que não entusiasma nem fascina quando mau clima predomina. Temos de subir a cortina de forma discreta e genuína, por pouco a pouco os podres virem ao de cima. A nossa luta faz agora mais sentido que nunca. Não procuramos a verdadeira derrota em situação alguma. Mano, mantém-te firme, de pés assentes no asfalto, ou cairás em tentação, sonhares demasiado alto. Águas passadas, vão ao evoluir os nubacentes. Nós no fundo construímos quando vemos aqueles ruins não decidimos. Reconstruímos o mundo e não aos nossos filhos. Águas passadas, vão ao evoluir os nubacentes. A nossa religião é nula, mas a fé muda nesta canção profunda que fecunda. Enfrentamos a luta de pé com música de revolução viva. São líricos explícitos, sempre de coração nas mãos, nunca fictícios. É tempo de chamarmos de volta o espírito das missões negativas nas quais o enviamos. Saramos o corpo, curando feridas, mudamos de vida, descobrindo o que ela significa. Para mim, para ti, acredita, vamos encher de comida a despensa, ao lado de uma mulher a valer que nos recompensa. Criamos a nossa realidade à parte da sociedade, criando o cotidiano. Estamos a converter em nós próprios porque não queremos os nossos filhos por nascer na rua a meter. Vou deixar de servir ao estado de escravo. Palavra que atingir o prazer de viver antes de pisar a linha, porque existe uma linha traçada entre uma vida de crime e uma bem-sucedida próspera. Mas tu irás alcançar esse dia e nós também podes crer. Reconstruímos o mundo melhor para os nossos filhos. Águas passadas não vão evoluir os nubacentes. Nós o futuro construímos quando vemos aqueles ruins não desistimos. Reconstruímos o mundo melhor para os nossos filhos. Thank you. Antena Web, sintoniza-te. Fuck. So deep.